Capítulo 31. O Evangelista do Nosso Tempo. Editores da Christianity Today. A história registrará Billy Graham como o maior missionário evangelista do mundo. Ninguém pregou o evangelho face a face a tantas pessoas, mais de 200 milhões. Ninguém levou tantas pessoas a tomarem decisões explicitamente espirituais, geralmente aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mais de 2 milhões. E ninguém foi a tantos países para pregar o Evangelho, mais de 65. Como isso aconteceu? Como um tímido garoto do interior, criado nos vales da Carolina do Norte, conseguiu arrastar multidões e se apresentar diante de reis? Segundo algumas teorias, no fundo, Billy Graham era um tremendo oportunista. Num momento crucial em Los Angeles, no início do seu ministério, o magnata da mídia William Randolph Hearst ordenou que sua cadeia de jornais promovesse Graham. A mídia tomou conta e criou Billy Graham, sua carreira evangelística e seu sucesso mundial. É o que reza a lenda. A resposta de Graham a esse enigma, no entanto, era a mão de Deus. O Espírito de Deus caiu sobre aquele indivíduo por quem ninguém dava nada e o chamou para ser um evangelista. E quem pode dizer que o evangelista estava errado? Desde o início, o único propósito de Graham era levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, todas as pessoas, em todas as partes, usando todos os meios, de modo que alguns pudessem ser salvos da culpa e do peso de seus pecados, e outros fossem despertados e fortalecidos para viver uma vida obediente e frutífera para a glória de Deus. Desse alvo, ele jamais se desviou. Sem dúvida, em sua primeira campanha, a pesada mão de William Randolph Hearst proporcionou-lhe uma visibilidade muito bem-vinda, o que auxiliou em seus esforços para alcançar uma audiência mais ampla. No entanto, mesmo uma análise superficial do ministério de Graham antes daquela cruzada em Los Angeles em 49 mostra o surgimento de um jovem evangelista excepcionalmente promissor. Sem Hearst, sua aceitação nacional e mundial poderia ter sido mais lenta. Porém, o chamado especial de Deus para Billy Graham era evidente desde o início do seu ministério público. Respondendo às críticas, nunca faltaram críticas a Graham, tanto com relação às suas mensagens quanto aos seus métodos. Elas vinham da direita e da esquerda. Alguns o acusavam do pior tipo de oportunismo, distorcer o evangelho bíblico para se ajustar aos que as pessoas queriam ouvir. Diziam que ele ensinava um evangelho da salvação fácil. Basta tomar uma decisão por Cristo e você será salvo. Outros já achavam o contrário e o acusavam de legalismo. Venha à frente, vire a página e passe a viver uma vida separada do mundo. Ainda mais veemente era a acusação dos liberais e de alguns evangélicos de que ele ignorava as implicações sociais do evangelho. Mas a verdade é que, desde o início do seu ministério, sempre enfatizou a santidade de vida e o dever que o crente regenerado tem de servir à humanidade. O único traço de verdade nessa acusação era o fato de que Graham dava menos ênfase à ação política, à construção de uma sociedade melhor, através da promulgação de leis, que é a conduta social correta. A responsabilidade que o cristão tem de mudar a sociedade por meio da ação legislativa estava sempre presente, mas ele insistia em que nunca produziremos uma sociedade perfeita aprovando leis, por mais necessárias que elas sejam. O mais importante é mudar as pessoas para que elas desejem estruturar a sociedade de uma forma justa e viver buscando o bem do próximo. Particularmente no início de suas cruzadas, muitos fundamentalistas e alguns evangélicos se opuseram à participação de igrejas liberais em suas campanhas. Além disso, ele jamais questionou as doutrinas características dos católicos romanos. Para seus críticos, isso era ignorar a reforma. É verdade que Graham raramente confrontava as ideias liberais ou atacava os dogmas católicos. Não que ele achasse que essas doutrinas não eram importantes, mas para ele eram secundárias. Seu chamado era para pregar o Evangelho e a graça imerecida de Cristo, recebida única e exclusivamente pela fé. Graham acreditava que o bom fruto da sua pregação era uma confirmação mais que suficiente de que seu método de apresentar a verdade de forma positiva estava correto. Inúmeros liberais desiludidos e espiritualmente famintos encontraram vida no Salvador em suas cruzadas. E os católicos romanos geralmente constituíam o maior grupo denominacional presente nas grandes cruzadas urbanas que ele realizou posteriormente. Quanto à sua metodologia, a maioria das críticas era dirigida ao apelo psicológico de suas mensagens sobre os ouvintes, através de cânticos, testemunhos impactantes de convertidos em cruzadas anteriores. Apelo emocional da mensagem e pressão para ir à frente e tomar uma decisão por Cristo. No entanto, o que mais chamava a atenção das pessoas que realmente assistiam às suas cruzadas e ouviam os seus convites era justamente o fato de que ele não usava táticas emocionais. Especialmente nos últimos anos, sua voz era calma. As palavras eram simples e o apelo racional. A maioria dos que criticavam seus métodos acreditava realmente que não há lugar para um apelo à vontade baseado em emoções, esquecendo-se de que as emoções são parte essencial do ser humano. Praticamente não houve objeções à administração financeira das cruzadas, ou dúvidas quanto à integridade financeira dos comitês de cruzadas, principalmente da equipe Graham. A organização Graham mantinha relatórios precisos e detalhados que podiam ser consultados por qualquer pessoa que fizesse doações. Os comitês encarregados das cruzadas, que envolviam cidades inteiras, tinham de publicar nos jornais locais um relatório da auditoria e de suas contas. E ninguém jamais questionou seriamente a integridade financeira de Graham ou dos que trabalhavam com ele. Algumas pessoas, entre elas vários evangélicos, questionaram a realização de campanhas de âmbito municipal e o uso da TV e do rádio para comunicar o evangelho. Será que esses eventos, dominados pelo modernismo nos meios de comunicação, não eram impessoais e caros demais, representando assim um mau uso dos recursos do reino? Entretanto, numa sociedade cada vez mais secular, o evangelismo de massas poderia alcançar pessoas que jamais pisariam numa igreja. Quem pode avaliar quanto as escolas de evangelismo das cruzadas contribuíram para a edificação do corpo de Cristo? Ou que bênçãos espirituais foram produzidas pelo programa Hora da Decisão, transmitido pelo rádio e pela TV? Os cristãos trabalham segundo o princípio de que devemos procurar ganhar os perdidos e fortalecer a igreja em toda parte e em todo tempo e usando todos os meios possíveis. Um sucessor? Para Billy Graham, viver era pregar Cristo. Agora que ele foi levado para seu lar na glória, o que será do evangelismo de massas? Sem uma bola de cristal, não temos como responder a essa pergunta. Quem será seu sucessor? Ninguém. Jonathan Edwards não teve sucessor, nem Wintenfield, nem Wesley, nem Finney, nem Spurgeon, nem Moody, nem Billy Sunday, nem Walter Meyer, nem Charles E. Fuller. Billy Graham foi um evangelista. Em alguns aspectos, foi o evangelista. Com certeza, foi o evangelista do nosso tempo. Deus o levantou. E agora que ele se foi, cabe a Deus levantar outro evangelista para um novo tempo.